impecável bom estilo. Quem é que tanca? Intancável bom estilo. Quem é que tanca? Intancável bom estilo. Quem é que tanca? Intancável bom estilo. Quem é que toca? Intancável bom estilo. Quem é que toca? Uma bolacha, louro. Intancável bom estilo. Quem é que toca? Intancável bom estilo. Bolachinha, bolachinha. Ah! Quem é que toca? Cheers.